A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa de A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores! Boa noite! Boa noite, o meu nome é Madalena e eu gostava de ouvir a Canção de Lisboa de Jorge Palma. Obrigada! Habituais e as conversas sempre iguais, os horóscopos, os signos e ascendentes, mas a vida da outra sussurrada entre dentes, os convites nos olhos embriagados e os encontros de novo adiados nos ouvidos cansados, ecoa a canção de Lisboa. Não está só a solidão, há tristeza e compaixão. Quando o sono acalma os corpos agitados, pela noite atirados contra colchões errados, há o silêncio de quem não ri nem chora, há divórcio entre dentro e fora, e há quem diga que nunca foi boa a canção de Lisboa. Mamã, mamã, onde estás tu, mamã? Nós sem ti não sabemos, mamã, libertar-nos de mão. Mamã, mamã, onde estás tu, mamã? Nós sem ti não sabemos, mamã, libertar-nos do mal. A urgência de agarrar qualquer coisa para mostrar que afinal nós também temos mão na vida, mesmo que seja à custa de a vivermos fingida. Um estatuto para impressionar o mundo não precisa de ser mais profundo que o marasmo que nos atordoa. Oh, canção de Lisboa, as vielas de neon e as guitarras já sem som vão mantendo viva a tradição da fome, que a memória deturpa e o orgulho consome, entre o orgasmo na gruta ainda fria e o abandono da carne vazia. Cada um no seu canto entoa a canção de Lisboa. Mamã, mamã, onde estás tu, mamã? Nós sem ti não sabemos, mamã, libertar-nos do mal. Mamã, mamã, onde estás tu, mamã? Nós sem ti não sabemos, mamã, libertar-nos do mal. Como habitualmente, continuamos com a nossa rubrica Discos Pedidos. Por isso, se quiser ouvir a sua música e dedicá-la a alguém, participe nesta nossa rubrica semanal. Envie a sua sugestão para o e-mail clube.radio@ www.eoh.pt. Na semana passada, o nosso agrupamento participou em mais um intercâmbio com o Gerrit Komrai College, envolvendo os alunos do 10º e 12º anos dos cursos de Cozinha, Pastelaria, Restaurante e Bar, bem como os alunos do 12º ano do curso Científico-Humanísticos. Os nossos locutores, David e Jaime, participaram nesta aventura e hoje partilham com os nossos ouvintes tudo o que viveram. Olá, David e Jaime. Olá, professora. Muitos alunos preparam-se de formas diferentes para uma experiência destas. Uns pesquisam sobre os países, para onde vão, outros tentam conhecer a língua. Como é que se prepararam para esta viagem? Eu aprendi duas ou três palavras em holandês. Que foram? Agora já me esqueci. Pera, quais foram? Pense lá, Jaime. Bedankt. Que significa? Obrigado. Muito bem. Todos índios, até à próxima. Uhum. E hoi, quer dizer olá. Obrigado, Brasil. E o David? Então, eu não me preparei assim como a Jaime, fui um bocado às cegas também, já tinha participado noutro intercâmbio para a Bélgica. Então pronto, fui um bocado às cegas. Muito bem. E chegar a um novo país é sempre emocionante. Como é que foi a vossa chegada? Como é que foi a vossa chegada? Depois tenho outra questão a seguir. Então, fomos muito bem recebidos, não só pelos alunos, mas professores. Fizeram-nos sentir quase em casa, como se estivéssemos no nosso próprio país. De tal forma que não queriam voltar. Exatamente. E foi uma boa experiência. Muito bem. Jaime, como é que foi a vossa chegada aos Países Baixos? Senti-me acolhido pela família que me acolheu. Pronto. Uhum. Já vamos falar sobre isso mais à frente. Comunicava em inglês, pronto. Também gostei dos professores. Uhum. E também fui jantar às vezes à casa do David. A casa da família, minha, não é? Da família com quem o David ficou. Porque eram todas amigas, as holandesas com quem nós ficámos. Certo, depois já vamos falar com mais pormenor sobre a vossa estadia numa casa de que vos acolheu, não é? De uma família. A escola é um dos lugares onde se passa mais tempo nesta experiência dos intercâmbios, ou não? Não sei bom, se estou... Fizemos algumas atividades na escola, mas também fora dela. Por exemplo, houve um dia que nós fomos a Amsterdão, só a passear pela cidade. Ah, e é de salientar que na escola não se pode estar no telemóvel, apesar do David estar às escondidas. Então o David quebrou as regras também. Isso. Na Holanda. Não, porque nós podíamos usar no bar da escola, mas depois fora dela tínhamos logo 15 funcionários a olharem para nós. Então, pronto. Com ar reprovador. Exatamente. Como a sua professora na aula. Sim, como a minha professora na aula. Muito bem. Uma das partes mais interessantes do intercâmbio é perceber como funcionam as escolas nos outros países, quais são as metodologias, os horários, as atividades e até as disciplinas. Qual foi a vossa impressão relativamente ao sistema de ensino nos Países Baixos? Bom, nós nunca assistimos a uma aula normal deles, porque, bom, eles... Estavam lá, mas também estavam a fazer atividades connosco. Uhum. Mas pelo que parecia, a escola parecia ter boas condições. Os professores também pareciam... Eram muito mais novos que os professores portugueses. Então eram mais... Deixe-me dizer-lhe que a classe docente em Portugal é uma das mais envelhecidas da Europa. Pois é, tem razão em relação a isso. Mas pronto, também pareciam simpáticos. E perceberam como é que funciona o sistema de ensino? Que disciplinas é que tinham os vossos colegas? Que áreas é que eles estavam a... A menina com que eu fiquei tinha várias línguas. Tinha latim, francês, inglês, alemão. Não sei se tudo no mesmo ano. E que importância davam à história? Tinham? À história? Sim. Não me lembro dela falar de nada relativamente a isso. Está bem. E o David ficou com a mesma impressão do Jaime? Sim, sim. Os professores eram muito mais novos. As aulas, daquilo que víamos do lado de fora, pareciam bastante dinâmicas. As condições da escola eram muito... muito superiores, não é? Em termos de... As condições físicas, não é? Sim, sim. Muito moderno. Por exemplo, a escola tinha uma oficina para carros. Tinha laboratórios, vários laboratórios. Tinha um anfiteatro... Que podemos comparar talvez à Casa da Cultura. Extraordinário, não é? Exatamente. Pronto, era tudo assim muito moderno. Certo. Para além das aulas, que já percebi que não assistiram, não é? A nenhuma aula normal. Há sempre atividades especiais que são planeadas para os alunos do intercâmbio. Qual foi a atividade... em que mais gostaram de participar? Epá, foram tantas. Nós... Bom, ou então resuma as atividades em que participaram. Ah, nós escrevemos um poema. Eu já sei isso, pois, já sei, sim. Olha, e fiquei muito feliz quando soube que vocês tinham escrito um poema em português, sim. Até me lembrei do rap que já fizeram também. Pois, também dançámos dança folclórica. E de resto, aulas de teatro, não foi? No último dia. Sim, e depois fora da escola fomos, por exemplo, ver como é que faziam as chocas. E pronto, tivemos. Os tamancos, qual socas? Os tamancos. Socas? Tamancos. É, socas. Socas, tamancos, vai. Eu acho que é a mesma coisa para, assim, para o mesmo objeto, não é? Sim. Portanto, vocês fizeram uma oficina de teatro, é isso? Sim. E fizeram também uma oficina de socas ou tamancos? Aprenderam a fazer, é isso? Vimos fazer. Certo. Também vos vi lá junto aos moinhos. Vocês fartaram-se de passear. Contem lá. Então, visitámos nesse dia... Pronto, não tivemos atividades na escola, mas fomos visitar o moinho. Tivemos uma visita guiada pelo moinho. Aprendemos, pronto, a fazer a... O que é que se faz de um moinho? O que é que achas que se faz de um moinho? A farinha. A farinha. Acho eu, não é, David? A farinha. E pronto, e depois logo a seguir fomos lá para... Cozeram o pão? Não. Não, nós fomos a cozer o pão. Depois fomos para as chocas ou tamancos, em que tivemos um senhor a ensinar-nos a fazer, a mostrar como é que ele fazia, contou-nos a história, que já vinha desde o avô dele, passou também pelo pai, e agora é ele a continuar todo um trabalho geracional da família dele. Muito bem. Certo. Eu sei que vocês também visitaram em Amsterdão o Museu de Anne Frank. Não falaram disso. Ah, pois não. Ah, pois não. E então? Então, o que é que vocês acharam do museu? Em termos culturais, não é? Nós estamos perante uma cidade bastante rica. Pois, tanto que a Holanda foi like, um dos impérios coloniais, tal como o português, mas não se fala muito sobre ele. Uhum. Até dominou vários... Ah, vou falar isso no meu texto. Dominou vários na África do Sul, Indonésia, tipo... pontos geográficos estratégicos, o que fez com que a Holanda ficasse tipo um país riquíssimo, como é hoje. Uhum. Não riquíssimo, mas bem abastado. E da experiência que tiveram de visitar o museu de Anne Frank? Epá, foi uma experiência... Vocês que são alunos de humanidades, não é? Que dão e que já deram este ano, o genocídio, não é? A morte de 6 milhões de pessoas às mãos de Hitler. Como é que é visitar depois um museu que retrata a vida de Anne Frank? Foi uma boa experiência. Foi importante também o que eles fizeram, que... Pronto, tivemos logo uma senhora, antes de visitar mesmo a casa onde a Anne Frank viveu, e pronto, os esconderijos dela e da família, foi importante também termos uma explicação sobre a guerra, sobre as limitações que viveram os judeus mesmo antes do genocídio começar, e foi importante também ver isso, e depois lá dentro, claro que é chocante, não é? Não podemos dizer que é um esconderijo incrível e muito confortável, como as nossas casas, para se viver durante tantos anos. E foi importante também porque, enquanto visitávamos a casa, tivemos também uns áudios a acompanhar, tivemos também relatos do pai de Anne Frank e de quem teve e viveu nesse esconderijo. Portanto, eu acho que a melhor aula de história que se pode dar é mesmo visitar os locais, não é? E vocês ficaram também com essa percepção, certamente. Exatamente. Muito bem. Eu agora passava então aqui para uma outra parte, que é, vocês foram para um país europeu, não é? Mas há certamente diferenças culturais e elas existem, não é? Qual foi a diferença cultural que vocês, que mais vos, que vocês mais assinalam? Sim. Não haver guardanapos quando se come. Mas em todas as casas ou era só na casa onde o menino ficou instalado? Não há guardanapos. Não. Mas em Amsterdã não notaram nada diferente na cidade? Estupefacientes. Não, mas além disso. Para além disso, para além disso. Sim, pois, para além disso. Você não vê lá muitas bicicletas por todo lado? O Jaime andou de bicicleta. E depois nota-se também, por exemplo, em Amsterdão, já que estamos a falar de diferenças culturais, sim. Também não se pode dizer, pronto, cá também há, e depende obviamente pessoa para pessoa, mas nota-se uma organização em termos de trânsito em que talvez nós não estejamos tão habituados, porque é tudo muito organizado, tudo muito a controlar semáforas, pessoas muito respeitosas, e isso acabamos por notar alguma diferença nesse aspecto. Mas também, e saindo um bocado de Amsterdão, talvez, pelo menos aquilo que mais me custou era... Olha, David, desculpa interrompê-lo. Vocês estiveram numa terra mais rural ou mais urbana? Mais rural. Mais rural, não, pronto. Sim. Desculpe, sim, agora continuo. E talvez o que nós notávamos mais diferença foi o almoço, em que muitas vezes nos davam pão com queijo e nós achávamos que ainda era o lanche da manhã. Calma. Os holandeses não almoçam. Não almoçam. É um bom pequeno almoço e depois só o jantar. Exatamente. E é muito dia, sim. E jantar às 6 da tarde. E existem muitos países europeus cuja dieta é mesmo essa, não é? Portanto, é um bom pequeno almoço, depois um lanchinho, como o menino diz, que é o almoço, e depois o jantar, que sim, é servido às 6 da tarde, sim. Mesmo os próprios franceses também ainda seguem, apesar de não seguirem à risca, mas os próprios franceses também seguem esses hábitos, sim. Olha, por acaso estiveram em algum coffee shop? Não chegámos a entrar, mas em Amsterdão havia de dois em dois passos, havia um coffee shop, exato. E no Red Light também estivemos. Ah, isso tivemos. muito bem, e experimentaram certamente alguma comida típica. Qual foi a que mais gostaram ou a que menos gostaram? A que mais gostei, provavelmente o David também gostou, foi o Stroopwafel, que eu tenho ali na mochila, se a pessoa quiser comer. Quero. Ok. Que é tipo, literalmente, waffles tipo recheados. Oh, querido, já podia ter posto a mesa. Para depois. Se quiser, leva para casa. E o que nós gostávamos menos foi umas gomas que pareciam que eram extremamente duras. Pois. Uhum. Ah, e toda a comida também tinha passas. Tipo, há muita comida na Holanda que tem passas. Tipo, eles gostam lá muito de passas. Uhum. E queijo também. Sim, e uma comida que eu também gostei muito, que é o Borrenkol Broccoli Chantopot. Que não é. Não é tão mal como a pronúncia. E o aspecto também não é nada incrível, mas realmente é bastante saboroso. Que é um puré de legumes, como aqui podemos comparar talvez às migas, mas com uma salsicha mesmo de lá, e é muito saboroso. Muito bem. Agora, relativamente a vocês ficaram numa família, não é? Já percebi que ficaram, que o colega que vos recebeu era uma menina, portanto, exatamente. Isso não vos criou nenhuma espécie de constrangimento? Não, Foi normal, interações normais. Muito bem, certo. Ainda bem, ainda bem. E como é que vocês foram recebidos pela família? Como é que vocês se adaptaram às rotinas da própria família? Ah, e o David chegava sempre atrasado. Eu confesso que foi um bocado difícil de habituar, porque eles lá próprio dizem que, por exemplo, é para sair às 8, eles dizem às 8 holandesas, porque lá está, não é às portuguesas, porque são muito rígidos, quase meia hora antes de sair de casa já estão prontos. E o menino ainda estava a dormir. Exatamente. Pois, claro. Mas foram bem recebidos. Sim, sim, fomos muito bem recebidos. Muito bem. Só a prova que os portugueses precisavam passar um ano inteiro a viver na Holanda, que é para aprender o que é a pontualidade. Exatamente. E existiam, vocês sentiram uma grande diferença dos hábitos que vocês têm com a vossa família, com os vossos pais, na vossa casa, e os hábitos que encontraram na vossa família de acolhimento, entre aspas, que vos recebeu? Acho que não. Tipo, eles interagem normalmente com os filhos, como se faz aqui, tipo, e fazem piadas ao jantar, pronto. Sim, e valorizam muito o tempo em família. Por exemplo, à mesa não há telemóveis, mal chegam a casa vão logo falar com os pais. Há ali uma certa interação e depois também nos tentaram integrar muito nessa interação. Por exemplo, ao jantar, tentar só falar o inglês, para nós também percebemos e interagimos. E pronto, e foi bom nesse aspecto. Falou várias vezes na questão do telemóvel, não só na escola, mas também em casa. Portanto, sentiram que nos Países Baixos a questão do vício do telemóvel não se coloca? Não, porque não. Os jovens holandeses não estão tão ligados às redes e à internet como os portugueses. Sentiram essa diferença? Acho que sim, especialmente entre crianças, porque elas não têm o hábito de estar no telemóvel. As famílias onde estiveram tinham crianças? Não. Não. Mas dá para ver. Porque na escola também havia crianças para aí do quarto ano, acho eu. Uhum. E não estavam no telemóvel, brincavam normalmente. Uhum. Muito bem. Portanto, já percebi que comunicaram sempre em inglês, obviamente. Sentiram ainda assim alguma dificuldade de comunicação no tempo em que estiveram todos? Havia algumas que não falavam muito bem inglês, mas pronto, certo, era normal. Uhum. Muito bem. Qual é a avaliação que vocês fazem desta vossa experiência? De 0 a 10. É pá, um 9,5. E o David? Então, talvez um 8, 9. Foi uma experiência muito positiva. Acho que acabámos por enriquecer imenso a nível cultural. E acho que eles também, porque não é só... Eles ainda viram cá? Sim, sim, sim. Depois, na terceira semana de março, vêm cá. Mas foi bom também. Acho que, mesmo nos intercâmbios, claro que nós vamos lá e pronto, temos a experiência cultural deles, mas eles acabam também por tentar conhecer a nossa e tentar perceber muitos dos nossos comportamentos culturais. E eu esqueci-me de vos perguntar há pouco, vocês foram também convosco, foi também um grupo de alunos dos cursos profissionais da nossa escola, restaurante e bar, não é? E de que forma é que, eu acho que se calhar esta experiência também permitiu que vocês conhecessem melhor os outros colegas que provavelmente não conheciam. Não, mas também não interagimos muito com eles, mas pelo que interagimos, começámos a conhecê-los melhor. Não interagem não, porque eles também tiveram inseridos noutro tipo de atividades relacionadas com os Sim. cursos deles, não foi? Sim. Ok. Muito bem. Que conselho é que vocês dariam a um aluno que está indeciso se deve ou não fazer um intercâmbio? Então, eu percebo que há sempre algum receio em ingressar num intercâmbio, mas a experiência, a meu ver, até agora tem sido sempre positiva. Penso que aprendemos muito e acho que dos maiores receios que há é em termos da família de acolhimento que vai estar do outro lado, mas eu penso que devemos estar descansados porque temos recebido e estamos a ser recebidos por pessoas que... por gente boa que nos recebe, nos acolhe que tenta perceber também a nossa que vos trata cultura. Também como filhos, não é? Exatamente. Eu já tive uma menina em casa e foi isso, sim. Sim. Eu que nunca tinha tido meninas em casa. Foi. E é sempre uma experiência. E vocês que foram para uma casa também de meninas, não é? Vocês acabaram por ser os meninos da casa, não é? Sim, na casa onde eu estava era o... Pronto, a mãe e o padrasto, e eram quatro filhas. Uhum. E, sim. Portanto, vocês foram o rapaz, os rapazes. O rapaz faltava, exatamente. O filho é o filho que faltava, é isso exatamente. Mesmo. Sentiu-se mesmo assim, David? Sim, sim, acho que foi isso. É muito bom. Exagero, isso é muito bom. E o Jaime, querido? Pois, eu também me senti bem acolhido pela minha família. Bom, era só a mãe e a filha. Uhum. Mas pronto, senti-me como se fosse parte deles. Tipo. Até a mãe também falava muito bem inglês, percebia-me. Ela até me deu uma vez medicamentos para o nariz, que eu estava sempre com o ranho, e ela era enfermeira, por isso tipo, ela tinha lá em casa, deu-me. Muito bem, sim. Portanto, tratou-a mesmo como um filho. Basílio, queres fazer alguma questão? Sim, queria colocar uma questão ali ao David. David, tu ano passado estiveste no intercâmbio com uma escola da Bélgica, não foi? Exatamente. Bélgica. Este ano, Países Baixos. Exatamente. Comparando os dois, não é? Os dois países, que diferenças é que tu encontraste? Eu penso que são países que, pronto, têm várias semelhanças. E que, pronto, até acaba por ser fácil compará-los. Mas... acho que, por exemplo, na Bélgica se notava um maior movimento e em termos de pessoas notava-se algumas diferenças mais a nível cultural. Senti que talvez os holandeses sejam um pouco mais retraídos e os belgas um bocado mais abertos a tentar conhecer, a tentar perceber quem é que nós somos. Mais acolhedores? Talvez um pouco mais acolhedores, claro que não tive razão de queixa em nenhuma das casas que tive, muito pelo contrário, mas penso que estavam muito mais, não estavam tão retraídos a uma pessoa que, pronto, que não é do país e que não, pronto, não conhece a cultura. Muito bem, não sei se alguns dos nossos, ninguém quer fazer questões ao David e ao Jaime, muito bem. Muito obrigada, David e Jaime, pela vossa partilha, que julgo que é muito importante e que de certeza absoluta fará a diferença, na forma como não só os vossos colegas, mas também os próprios pais olham para esta questão do intercâmbio. Até porque, e se calhar até fazia mesmo esta questão, que era a última que eu tinha guardada, que é... como é que os vossos pais reagiram ao facto de vocês irem ficar em casa de meninas e depois, obviamente, de irem receber meninas também quando o grupo vier para Portugal? Bom, no início eu não sabia, só quando eu vim para Portugal é que eu lhes disse. Diz? Pronto, acabaram por reagir de forma positiva. E pronto, acho que... O David tem irmãos? Não. É filho único? Exatamente. Ah, então vai a menina lá para casa, é isso? Exatamente. Jaime e David foram recebidos por colegas, não é, do género feminino nos Países Baixos, não é? O que é que acharam da mentalidade delas? Bom, elas eram mais novas, por isso... A mentalidade, uma mentalidade mais aberta, assim, mais retraída, mais reservada, o que é que acharam? Mais ou menos o mesmo que as portuguesas, acho eu. Sim. Pronto, não sei muito bem o que dizer. Não. Acho que, claro, vai de personalidade para personalidade. Notámos talvez algumas mais retraídas, outras mais abertas, mas no fundo acho que, pronto, é como em todo lado, as pessoas são diferentes, mas... E como tivemos a experiência de, pronto, estar com raparigas, pronto, 2 anos mais novas que nós, mas acho que revelaram também alguma maturidade. Verdade. E pronto, e fomos muito bem tratados nesse aspecto. Mais uma vez, muito obrigada, David e Jaime. Muito obrigado. Pela vossa partilha. Eu sou a Rita, professora na escola secundária de Oliveira do Hospital, dedico a música aos meus filhos, Duarte, Constança e Madalena Oliveira, do cantor Peruca, e chama-se Se Não Acordar Amanhã. Beijinhos! Yeah. Será que tu sentes aquilo que eu sinto ao acordar de manhã? Olho-me ao espelho e presinto que talvez não chegue amanhã. Um obrigado à minha mamãe, guerreira da vida, meu talismã. Velho, acredito, amor é devido, eu sou o peru que até tenho uns fãs. E será que tu sentes aquilo que eu sinto ao acordar de manhã? Olho-me ao espelho e presinto que talvez não chegue amanhã. Um obrigado à minha mamãe, guerreira da vida, meu talismã. Velho, acredito, amor é devido, eu sou o peru que até tenho uns fãs. Tenho a minha turma, tenho o meu clã. Fé-me na beca, estamos na via, mãe, agora eu sou. Paro lá em cima, de norte a sul, na correria, para dar um bem-estar à nossa família. Dou graças a Deus a vida que tenho hoje em dia. Olho pelos meus, mas o meu foco é a minha filha. Não quero que ela tenha a vida que eu tinha. Larguei a farinha, agarrei-me à caneta. Nunca rimei a pensar na paleta. Humildade em primeiro, como diz a lenda. Nunca me viram a dar para vedeta. Muito abre a boca, pensa que é estrela. Eu fico confuso, sou um Picasso que pinta a minha vida em telas. E veio uma estrela quer tirar a buzina. Eu já vivi no bambam, mas boy, eu não quero isso para mim. Um obrigado, uma mansa, não fosse tua, já não estava aqui. Se eu não acordar amanhã, meta clara a cantar o que eu escrevi. Olha-me na cara, foca-me os olhos, abana a cabeça e diz-me que sim. E quando o corpo cai, a nossa alma vai, o espírito sai, não há mais nada a fazer. Era filho ou sou pai, se eu não acordar mais, o que eu te ensinei faz a clara aprender. Quando o corpo cai, a nossa alma vai, o espírito sai, não há mais nada a fazer. Era filho ou sou pai, se eu não acordar mais, o que eu te ensinei faz a clara aprender. Quero uma vida bela, mas Cinderela, pai, não tira o pé. Não é por não estar com a mãe da minha filha que não vou estar com a minha bebê. E mantenho a cabeça para cima, a dica não muda, já sabem qual é. Tenho a minha firma, tenho a minha turma e tenho a minha estrela que é a minha fé. Muito prazer, o meu nome é André. Podem dizer que eu sou repetitivo. Muito prazer, o meu nome é André. Não invento o que escrevo, eu escrevo o que vivo. Querem-me na merda, mas eu estou em pé. Não acreditam, mas eu acredito. Até morrer, sempre o mesmo André, mas nunca mais serei o mesmo contigo. Eu andei perdido e bati no fundo. Rotina de merda, era apenas um puto. Hoje eu perco um minuto na vida para não ter de perder num minuto. Hoje eu tenho a cabeça para cima, a minha velha já me vê com orgulho. Sou completo, tenho uma família, a minha clarinha que é o meu futuro. Estou na batalha, assumi o bagulho, peruca na casa para fazer barulho. Quero a minha velha com orgulho no filho, quero a minha filha de hoje e do entulho. Estudo no estúdio, é estúpida e única, deixa-me louco de forma tão lúdica. Anda pouco e pouco, mas sabe-me a pouco, deixa-me louco, chama-se música. Quando o corpo cai, a nossa alma vai, o espírito sai, não há mais nada a fazer. Era filho ou sou pai, se eu não acordar mais, o que eu te ensinei faz a clara aprender. Quando o corpo cai, a nossa alma vai, o espírito sai, não há mais nada a fazer. Era filho ou sou pai, se eu não acordar mais, o que eu te ensinei faz a clara aprender. Passamos agora às nossas rubricas habituais e começamos com a Ana Teresa. Os pombos, essas aves citadinas que fazem companhia às pessoas sentadas nos bancos do jardim, são o tema do texto que a Ana nos vai expor no programa de hoje. As pombas. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas. Vão-se dos pombais, apenas raia, sanguínea e fresca, a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais, de novo, elas serenas refundam as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Raimundo Correia, poeta brasileiro. Espero que estejam todos bem. Como prometida, vamos falar sobre os pombos, que são uma espécie que muita gente conhece, porque andam nas ruas das grandes cidades e as pessoas dão-nos comida sentadas nos bancos dos jardins e praças. Hoje vamos falar sobre o que as pessoas conhecem no geral. Tal como os roedores, os pombos constituem uma das poucas classes de animais vertebrados que podem ser consideradas pragas urbanas. O pombo comum é uma espécie sinantrópica. Com a evolução do tempo, esta espécie começou a instalar-se em ambientes urbanos, beneficiando das condições criadas pela atividade humana no processo de urbanização. Ou seja, os pombos tiram proveito do contexto urbano para encontrarem abrigo e acederem a alimentos e água. Por serem animais voadores, os pombos ou pombas não encontram predadores nas cidades, permitindo-lhes reproduzir rapidamente, sem grande controlo, gerando uma população cada vez maior. Para continuarmos, vamos saber o que comem os pombos e porquê. Os pombos preferem sementes, grãos e insetos, mas comem qualquer desperdício alimentar que encontrem. Por não terem dentes, as aves possuem uma estrutura ligada ao estômago, chamada moela, que lhes permite triturar os alimentos que ingerem. E não é só. Os pombos também ingerem areia e pequenas pedras que lhes permitem triturar e amolecer ainda mais os alimentos. Para terminar, vamos saber onde eles vivem. Os pombos vivem em cidades e ambientes urbanos e têm hábitos roteirinos, alimentam-se e fazem ninhos nos mesmos locais todos os dias e preferem espaços onde consigam encontrar alimento. Em zonas rurais, encontramos pombos em locais como estábulos, capoeiras, celeiros, etc. Acabou por hoje a minha rúbrica. Para a semana vamos falar sobre o beija-flor. Lembram-se do rei da boa memória? Um dos reis mais excelsos da história de Portugal? Se não sabe de que rei estamos a falar, preste toda a atenção à breve lição de história que a Andreia nos tem para apresentar. Relativamente a este rei, Fernando Pessoa escreveu na sua obra Mensagem a seguinte estrofe. Mestre, sem o saber do templo que Portugal foi feito ser, que houveste a glória e deste o exemplo de o defender. Olá, caros ouvintes. Sabem qual foi o maior reinado português? O maior reinado da história de Portugal foi o de Dom João I, que governou por 48 anos e 3 meses, de 1385 a 1483, e ficou conhecido como o Rei de Boa Memória. Dom João era filho ilegítimo do rei Dom Pedro I com Teresa Lourenço, sendo meio-irmão do rei Dom Fernando I, que morreu deixando apenas uma herdeira casada com um castelhano. Com o apoio do povo e da burguesia, Dom João liderou a revolta contra a influência castelhana durante a crise de sucessão de 1383-85. A crise culminou na Batalha de Albarrota em 1385, onde as tropas portuguesas, lideradas por Nuno Alves Pereira, derrotaram os castelhanos. Logo após a batalha, Dom João foi aclamado rei de Portugal. Dom João I foi casado com Dona Filipa de Lencastre, a única mulher representada no padrão de descobrimentos, e os seus filhos ficaram conhecidos como a Inclita Geração, incluindo Dom Duarte, o seu sucessor, o infante Dom Henrique, patrono dos descobrimentos, e Dom Pedro, duque de Coimbra. Dom João I foi fundador da dinastia de Avis e um dos reis mais importantes da história de Portugal. O seu reinado consolidou a independência do país e deu início à expansão marítima portuguesa, com a conquista de Ceuta em 1415, que abriu portas para a exploração da costa ocidental africana. Este rei morreu em 1483 e foi sepultado no Mosteiro da Batalha, que o próprio mandou construir após a vitória em Albarrota. O texto da Diana evoca os tempos áureos da moda, quando esta era a expressão visível de um conceito cultural e de resistência ao status quo da época. Estamos a falar dos anos 70 e 80, naturalmente. Olá, boa noite. Hoje vamos falar sobre três estilos, punk, gótico e o hip-hop, que inovaram a moda. Os movimentos punk, gótico e hip-hop influenciaram a moda de maneira duradoura, trazendo novas estéticas e valores para o vestuário. O punk surgiu nos anos 70 como um movimento de rebeldia contra o sistema. A sua moda inclui jaquetas de couro com tachas, roupas rasgadas, calças detonadas e botas pesadas, com forte influência do dye. Faz-te o mesmo. Esta estética foi incorporada à moda de luxo por estilistas como Vivienne Westwood. Já o gótico, que emergiu no final dos anos 70 e 80, trouxe uma estética sombria e sofisticada, com roupas predominantemente pretas, tecidos como veludo e renda, maquilhagem pálida e acessórios como chokers e crucifixos. Este estilo ainda inspira coleções de alta costura e subculturas alternativas. Por fim, o hip-hop, nascido nos bairros periféricos dos Estados Unidos da América, nos anos 70 e 80, trouxe roupas largas, bonés, correntes de ouro e ténis icónicos. Com o tempo, esta estética fundiu-se com o streetwear e passou a influenciar marcas de luxo, com colaborações entre rappers e grifes, como Louis Vuitton e Gucci. Estes estilos começaram como expressões culturais e de resistência, mas hoje fazem parte do mainstream, impactando tanto o streetwear quanto a moda de luxo. Até à próxima. Na área da fiscalidade, o Afonso expõe a notícia da eliminação da obrigação de declarar juros e subsídios de refeição do IRS. Depois de anos de violento saque fiscal, será que agora vamos ter algum alívio? Esperar para ver. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. O Governo elimina a obrigação de declarar juros e subsídios de refeição no IRS. Fontes do Ministério das Finanças disse à imprensa que o Governo vai aprovar num dos próximos Conselhos de Ministros um decreto de lei que elimina a obrigatoriedade de declarar, para efeitos de IRS do ano passado e anos seguintes, os rendimentos sujeitos a taxas liberatórias não englobadas acima de 500 euros, como juros, mais-valias ou dividendos, e dos rendimentos não sujeitos a estes impostos superiores a 500 euros, por exemplo, os subsídios de alimentação, ajudas de custo e seguros. A mesma fonte referiu também que o mesmo decreto vai clarificar a obrigação de declarar ativos obtidos em sociedades offshore, paraísos fiscais, pelo que entregará uma lista de tipo de ativos que terão de ser reportados na declaração do IRS. Chegou o momento de ouvirmos as notícias desportivas do fim de semana pela voz da Inês, sobre as várias partidas disputadas pelo Clube do Conselho nas modalidades de futebol e de basquetebol. E depois, a agenda desportiva do próximo fim de semana. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. No sábado, dia 8 de fevereiro, o Sampaense protagonizou um brilhante jogo de basquetebol na deslocação ao Pavilhão Fidelidade para jogar com o Benfica B. A equipa de Oliveira saiu vitoriosa de Lisboa após um resultado de 74-84. O Sampaense, com esta vitória, sobe ao segundo lugar, atrás apenas do Santo André. No domingo, dia 9 de fevereiro, a Associação Desportiva Nogueirense venceu em casa o Grupo Desportivo de Moinhos por 1-0. Ainda no domingo, a Associação Desportiva de Lagares da Beira sumou mais uma derrota no campeonato após perder em casa 1-2 contra a União Futebol Clube. No próximo fim de semana, podemos contar com os seguintes jogos. No sábado, dia 15 de fevereiro, pelas 16h30, o Sampaense recebe o ginásio no pavilhão Comendador Serafim Marques, em São Paio de Gramaços. No domingo, pelas 15h, temos os seguintes desafios de futebol. O Futebol Clube Oliveira do Hospital recebe no Estádio Municipal de Tábua o Lusitânia, nos Açores. O Nogueira do Cravo desloca-se a Coimbra para jogar contra o Vigor Mocidade no Complexo Desportivo do Vigor. O Lagares da Beira desloca-se à Figueira da Foz para jogar contra o Naval 1893. Ainda no desporto, o David vai falar-nos sobre algumas das últimas novidades que marcaram a semana passada desportiva, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. No passado fim de semana, a Liga Portugal Betclic contou com três partidas emocionantes, no sábado, 8 de fevereiro de 2025. O Sport Lisboa Benfica recebeu o Moreirense Futebol Clube no Estádio da Luz e garantiu uma vitória por 3-2. Vangelis Pavlidis destacou-se ao marcar dois golos nos primeiros 15 minutos, sendo um deles de grande penalidade. Nico Otamendi ampliou a vantagem aos 42 minutos. O Moreirense reagiu com golos de Bruno Martins aos 19 minutos e Ivo aos 85, mas não conseguiu evitar a derrota. Em Vila das Aves, o AVS Futebol SAD foi derrotado em casa pelo Santa Clara por um parcial de 1-2. Ricardinho inaugurou o marcador aos 51 minutos para os visitantes, seguinte de um autogol de Aderlan Santos aos 55, aumentando a vantagem do Santa Clara. O AVS reduziu a desvantagem nos descontos, com um gol de Gerson Rodrigues aos 90 mais 4 minutos. No Estádio Municipal 22 de junho, o Futebol Clube Famalicão e o Vitória Sport Clube protagonizaram um empate sem golos, num jogo equilibrado que terminou 0-0. Estes resultados mantêm a competição acesa na Liga Portugal Betclic, com as equipas a lutarem por posições cimeiras na tabela classificativa. O domingo foi dia de Super Bowl. O maior evento de futebol americano do mundo realizou-se em Nova Orleans, mais especificamente no estádio Caesar Superdome, casa dos New Orleans Saints. Este jogo opôs os bicampeões Kansas City Chiefs e os Philadelphia Eagles, A expectativa da equipa de Kansas ser a primeira tricampeã seguida na história da NFL era grande, mas a equipa das estrelas Patrick Mahomes e Travis Kelce não conseguiu impor o seu jogo atacante e foi incapaz de parar o fervoroso ataque dos Eagles, liderado por Jalen Hurts. O jogo terminou por um parcial de 40-22, favorável à equipa de Filadélfia, que interrompe assim a série vitoriosa dos Chiefs. Em destaque, esteve também a presença de Donald Trump, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América em funções, a marcar presença num Super Bowl. Voltamos para a semana com mais novidades. Fiquem bem. A propósito do intercâmbio escolar por terras dos Países Baixos, em que participou, o Jaime escolheu a língua holandesa, ou neerlandês, para tema do programa de hoje. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. O holandês, ou Nederlands, é a língua oficial dos Países Baixos e uma das línguas oficiais da Bélgica e do Suriname. Com cerca de 25 milhões de falantes nativos, é um idioma germânico ocidental pertencente à mesma família do inglês e do alemão. Mas, apesar desta linguação linguística, o holandês possui características próprias que o tornam único, tanto em termos de pronúncia como de gramática e vocabulário. O holandês convive com dialetos regionais nos Países Baixos, como o frísio, e na Bélgica, com o flamengo, com algumas diferenças de pronúncia e vocabulário. Já fora da Europa, é a língua oficial do Suriname, e ainda o holandês influenciou o afrikaans, língua falada na África do Sul e na Namíbia, tendo esta surgido do holandês do século XVII, evoluindo de forma independente, mas ainda sendo amplamente compreendida por falantes do holandês moderno. E é isto, caros ouvintes. Até à próxima. Ou, como se diz em holandês, todos zins. Para homenagear a poetisa recentemente desaparecida Maria Teresa Horta, a Joana vai declamar o poema Sentidos. Sentidos. Eu ouço a paixão, não a recuso. Escuto os sentidos sem o medo por perto. Troca a ternura da rosa, põe a onda no deserto. A tudo o que é impossível, abro e rasgo o coração. Debaixo coloco a mão, para colher o incerto. Desembruço o amor no calor da emboscada, infrijo regras e impeço. Troco o sonho dos deuses por um pequeno nada, desobedeço ao preconceito e desarrumo a paixão. Teço e bordo o meu avesso e desacerto a razão. Eu sou o David. Eu sou o Jaime. E vamos dedicar esta música aos nossos colegas holandeses que também nos receberam naquele lindo país. E por isso dedicamos a música Hey Brother, do Avicii. Brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. There's nothing in this world I tell me another story. I think it's time for you to tell me a story. Why do you have to go, Dad? Promise. I'll be back in no time. E é com música que nos despedimos deste 14º programa de A Escola e o Meio. Até para a semana. Agradecimentos especiais a Ana Teresa, Andreia Santos, Diana Diniz, Acita de Mangara, Inês Santos, Afonso Dias, Jaime da Graça, David Loureiro, Joana Fidalgo, Ana Mendonça e Rosa Simões. Na revisão e introdução de textos, Basília Torres. Na sonoplastia, Ivo Gonçalves e Bernardo Dias. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.